Tudo que eu vi, por onde andei, me faz quem sou e sei. Dogmas, religiões, pregam predestinações, ditam um caminho a seguir. Mas eu decidi que o meu caminho eu vou fazer. O passo de quem sabe que erra é chance de poder se aprender. Coragem é o que faz poder voar. Eu vou seguir, quero sentir, quero viver. Eu fiz um som pra me guiar, não me perder. Pode dar pra um rap meio baião, muito jazz, samba, canção, rock demais pra ser chachado. Pra ter uma nomenclatura, pra mim é contracultura, nascida dessa mistura, tempero cado, cerrado. Se eu posso ser engraçado, bem na hora de chorar, ao invés de me lamentar, cantar uma solução, soluçar, cair no chão, feito menino birrento, que seja pra dar sustento à força dessa canção. Eu vou seguir, quero sentir, quero viver. Eu fiz um som pra me guiar, não me perder. Se não me ouvir, alguém sentir o que cantei, então saberá que ao cantar me libertei. Não é minha intenção se o que chega a seu ouvido parece até ter saído de uma mente dadaísta, de recorte de revistas e visitas ao passado, em um livro empoeirado que você nunca quis ler. Até sei o que dizer, com efeito instantâneo, se posso ser espontâneo, vou seguir esse caminho. E se vou chegar sozinho, a opinião é sua. Eu canto o que diz a rua esquerda do coração. Canto amor e paixão, e se eu nunca te alcancei, acredite, eu tentei, não me canso de tentar. Quando me ouvi cantar, esqueça-se da partitura, é paisagem sem moldura. Lembre-se da natureza, que nasce sem represa, de um coito sem intenção, cheia de bicho solto, sem nome ou certidão. Não me bote na prisão da coisa conceitual, deixe minha arte livre, que ser livre é natural. Seguir.